it on your own. Sing it out. Every song is a cry for love. Que você quer ter? Ótica Boa Nova, Cidade Alegria. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês, aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios, empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Precisa de algo para o seu bebê? Peça pelo WhatsApp 99998-4521 e receba no conforto e segurança do seu lar. Temos mamadeiras, chupetas, lençóis, toalhas, bores, glotes, roupinhas, sapatos, mordedores, bolsas. É tanta variedade que nem cabe em um único comercial. A Japonesa. WhatsApp 99998-4521. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. A edição do programa de hoje vai começar com EMF Unbelievable, uma versão que eu fiz em 2018 ou 2017, alguma coisa assim, né? Teremos ainda Hanson, Information Society, Pet Shop Boys, When You Run, Will to Power e por aí vai. Se eu fosse você, ajeitaria a mobília, arrumava um espaço e dançaria ao som do Flash House. So bad, I listen to my replies. You say to me, I'm a talker, but when I do, I'm a fool. These times you spend, I've realized I'm a shoot through and lead you for things you say. You're hot things you say. You're unbelievable. Just wait. love you can't face. I love you both once and I love you both twice. What seemed like love felt like pain. Everywhere you move, it's gonna be the same. Blame it on people, blame it on cars. All you do, there's gonna be scars. Heaven knows I tried to treat you better. Heaven knows I tried to give a little bit more. Heaven knows we tried, but we drifted apart. Heaven knows. Running Away, ainda When You Run Heaven O, Backstreet Boys, Go West, Information Society com Big, ainda Hanson com Bop. É, isso mesmo, Bop. MMM Bop. Começamos o bloco, né? O programa de hoje com EMF Unbelievable, DJ Marcandi Mix. Como eu disse no começo do set, eu devo ter feito isso lá pelos idos de 2017, 18, por aí. E você que está curtindo o Flash House aí pela Rio Sul Rádio a partir das 18 horas de sábado, caso você não saiba, você pode conferir o programa na íntegra no podcast.riosulradio.com, né? E você pode fazer o download e ouvir no aparelho que quiser, do jeito que quiser, no dia que quiser, na hora que quiser. Super comodidade. E o programa não acabou não, hein? Tem mais um bloco vindo por aí. Você está ouvindo Flash House. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Série especial. As melhores músicas. As melhores músicas. As melhores músicas. As melhores músicas. Em formas que você não está acostumado a ouvir. Que você não está acostumado a ouvir. Não está acostumado a ouvir. We crave a different kind of world. So let me be your ruler. And you can be my queen bee. I rule. Let me live that fantasy. Rio Sul Rádio. Série especial. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 6:39. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões, com certificação ISO 9000, atendendo 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. E o segundo bloco do Flash House começa com Journey Don't Stop Believing. É, versão DJ Marcandi. Feita em 2020. Eu espero que apreciem aí a modificação feita, né? A minha forma de ver a música, minha forma de enfeitá-la. Porque a original é muito bacana, é histórica. Se eu dissesse que não, é claro que todo mundo ia discordar, não é? Mas eu quis colocar alguns elementos eletrônicos, alguma coisa assim, meio que parecida comigo. O resultado está aí.

você ouve os melhores flashbacks. Marvin, agora é só você. E das novas, também só as melhores. Αν έχεις μάθει πως είμαι καλά, μην τους ακούς, το λέω δεν είμαι.